Fátima autorizado, Fátima Índia, até o ponto de espera da pistão no zero. O ponto de espera chama a torre, 118 decimal 95, ajuste no zero, 13. Fátima Índia, ponto de espera no zero, chama a torre, 195, 103. Centro Falcão 13, para o serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife em 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45 e um bom voo. 3685-2245, Falcão 13. Correto. Papá Romeu, Romeu Eco Índia. Para o serviço de informação de voo alerta, chama o centro Recife em 128, décima 8, alterno 126, décima 0, bom plano. 935, grato, boa. Cinco no zero, copiado. Controle, boa, 3895, passando 1500 na sua escuta. Então, 3895, contato com a Santana Decolar, suporando 340 na saída da El, transição módulo. Da El módulo, após a possibilidade de voar direto Leda? 3A, direto Leda. Mano Leda, 3895. Autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento 180 graus, 59. Autorizado decolar pistão 10, bom dia. Uno 556, decolado ao 58, controle 119, decimal 35. 119, 35, voo no 556. Controle Salvador, bom dia, voo no 556, decola, da El passando a 1400, velho. 1556, contato radar na decolagem, siga para nível de voo 360, saída da EL. 360 na saída da EL, Gol 1556. Controle Gol no 556, autoriza a proa de Leda da presente. Foi Leda, Gol no 556. Leda, obrigado. Olha o 3895, pegando esse via esquerda que está com a maçã aí. Gente, está 3895 por conta de milhas. 20 milhas. Fala, Xaninha, 6213. 6213, informação. Quebec, aguarda pra copa. Guarda. Salvador, azul, 4076. Azul 4076, acione identificação, autoriza da chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, após desvio da ETAP. Ok, 050, da presente. ETAP. Paciente para o táxi, chama a torre 395, ajuste no 0 no 32560. Na 62 no 3, pronto, vai bom. Pronto. Xané 62 no 3, autorizado Galeão, via Irume, APA 9857, Moço, nível 360. Decolagem da pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El. Leda, Irume, após. Controle Salvador 119.35.5063, transponder. Galeão 360, UP November 857, decola da 10, da El Leda Irume. Aciona 5063, controle 1935. Correto, no portão 3, chame pronto, Xané 6213. Vai chamar. Portaria 2560, autorizado em ingresso, pista 10, reporta alinhado e pronto. Controle azul 4076, vai efetuar desvio à esquerda, à proa 040 para evitar formações ali próxima etapa. Sim. O Rio 9811 não para o táxi com 04 BOB, 2h53 de autonomia, alternando ao Natal. Rio 9811, táxi autorizado. Parte 3, parte 1 em Índia. Até o ponto de espera da pistão no zero. Quando no ponto de espera, chame a torre 118 decimal 95. Ajuste no zero, 13. Pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto espera da 10, chama a torre 1895, 198, Mona. Confirme, postaria 5941. Motor Salvador, bom dia, 32, também informação passando cruzando 18050, registro. Já 3216, assina a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, que negar no 093. Autorizada 050, forma que após o pagode, ou pode ir na proa de táxi, ou na proa 050, de direita. Autorizada de táxi, então 3216. De táxi, 3216, desce no 050. November, acho que não deu para siga. Gente, passa a falar na Veveroz com o meu, confirma o tipo do equipamento e o PAB. Essa aérea 2560, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 4 nós. Autorizado na Veveroz com o meu. Gostaria 5941, desça para 4000 pés, Senegal no 013. Uno ali, mantém pistão no 0. Ali, mantém pistão no 0. O Quebec confere, autorizado Maceió, via Abazulu 17, Orago, após direto. Nível 350, autorizado. Decolagem da pistão no 0, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, Caju. 19.35, controle, aciona 5064. 2567, Orago, DCP a posse. Curva esquerda, decolando da 10, Pucajão, Mocajú, 5064, transponder do 6140, fechando o controle, Salvador, 19.35. Fechamento correto, chame 1140, portão 2, chame pronto. Vamos aí. Zero via Arlo. Autorizado 370 via Arlo, Fosfera 2560. A 3216, desça para nível de voo 050. 050, 3216. Alô Salvador, boa tarde, alô no 864, informação Quebec, Maceió. 864, Quebec confere, pronto cópia? Pronto cópia. Alô 864, autorizado Maceió, via Atazulu 7, Orago, após direto. Nível 350, autorizado. Colagem da pistão no 0, primeira curva esquerda, saída Pucajamo, Caju. 1935, controle, 5102, transponder. 350 aprovado, Abazulu 97, Orago, DCT. Decola da 10 curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 1935, 5162, transponde, voo no 864. Transponde 5102, no 864. 5102, gente. Planejamento correto, portão 5, chama pronto, no 864. Chamada pronta. 3216, desça para 3 mil pés. 3 mil, livre da restrição, 3216. Tá livre, tá, 3216. Ajuste, confia. Então, 3216, o QNH 1093. 1093, obrigado. 3935, Rio 9811. Controle Salvador, bom dia, o Rio 9811 decolou, mantém a prova. Rio 9811, contato radar na decolagem, estudo para nível de voo 310 via Momo. 310 via Momo, Rio 9811. Postaria 2560, vai direto elétron. Prossiga 2560. Prossiga 2560, da proa 265. Quantas milhas 2560? Por 35 milhas. Sente. November Oscar Romeu, chame a torre 198 decimal 95. Papa, papa, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, chame a torre 118, decimal 95. November Oscar Romeu, prossiga. Porta vertical do farol de Itapuã, November Oscar Romeu. Interceptando visual azul 4076. O 4076 chama a torre no 8 decimal 95. 1895, obrigado. Série 2560, chame o centro Recife em forma de desvio ao mesmo. Frequência 128 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 228, 26, 25, 26, 25, 26, 25, 26. Confira o controle. A 3216, desça para 2000 pés, autorizada final do sistema TLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 reportará, 3216. 5? Afirma, a cabeceira princípio parado. Eu tenho pouso parado, cabeceira 35, vento 200 graus, 5 nós. O meu. Azul 4076 para informação de tráfego. Um helicóptero aproximando para a cabeceira 35, efetuando pouso parado. Paciente, baixei para voo, passou externo, 4076. Azul 4076, está autorizado o pouso, pista 10, vento 200 graus, 5 nós. Conforme o preenchido no plano, nível 180 autorizado. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita, saída Coral. Controle Salvador 119, decimal 35, código transponder 5071. Bem, então reporte na proa de Zuna, gol no 962, divide Smith. Vai ser o número 3 na aproximação. Sim. O 35, cliente do Azul, na final da 10, novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu, sente. Está autorizado, pouso parado, cabeceira 35. Romeu. Sente, 989. Cliente, pode dizer. Quantas milhas de 989? 30 milhas, o Rio 9811. Sente, 989. Salvador, é o Azul 2771. Azul 2771, acione identificação, voe pro Admar para a chegada Mari, reporte para a descida. Gente, é importante que você viu a esquerda aqui pro A020, com mais 55 milhas. Teve 2771, reporte no fim dos desvios. E o 989, foi direto a Buco. Direto a Buco, Rio 9891. Gostaria 5941, foi direto e pelo, e desça para 250010. Governo Oscar Romeu, cabeceira 35, aquele de ataque. Afirmo, novembro Oscar Romeu, solo Zuno 6, está autorizado o táxi a baixa altura até o Pati 5. Segundo WSR, informação curso Romeu, aguarda para cobra. Fox, solo 121, decimal 9. 129, 4071. Gostaria 5941, se possível, mantenha a velocidade até pelo. 76, ele foi na Fox 4. Fono 962, desça para 4.100, reduz a velocidade para 2309, a número 3 na aproximação. 2309, fono 462. E o 9891, chame o centro Recife, frequência 26.85, alterna no 25.45. Centro 26.85, alterna 25.45, Rio 9891. Quilo Quebec Serra, confirma o pátio e Kelber. Sente, 594 não tem condições de interceptar o localizador na proa de Dona. Iniciado, 864. Change. Estabilizando 32 no meio da tela. Então, 32 no meio, chame a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Quais são a altitude 1 no meu pés? Decola da 17. Primeira curva à direita, segue corredor axé, aciona 0156, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 95. Da 3206, avistado, ajuste 1012, reporta baixado travado. 1012, reportará. Terra, contagiamento correto, 25 a morte, para acionamento de táxi, chama torre 118, decimal 95, bom voo. Chegou, 3206. Quebec Serra, livre acionar, chave pronto para o táxi. Então, 3206, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 59. Autorizado pouso, pistão no zero, então 3206. 4076. Assim que o Boeing da Gol finalizar o pushback na saída do Mach 3, ingressa Juliette, portão 9, Mach 1. Juliette, portão 9, acompanhando o 4076. Voo 962, retração para sequenciamento, foi na proa 050. Irá passar o curso do localizador, seu limite seria mais que 120 de Simbra. É, precisava manter pelo menos a 05, por mais 12 milhas. Cliente, voo 962, estão na proa 055, aguarde para curvar direito para o localizador. Boa série 5941, desça para 2000 pés. Está autorizado a assinar o procedimento LS Express, reposto estabilizado. Só localizador. Passará em descer para 2000. Solo Salvador, voo no 864 para o táxi. Uno 75 a bordo, Atena João Pessoa, 2 horas e 15 de autonomia. Uno 864, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1182-95, ajuste no 012, bom voo. Via parte, Índia, no ponto de espera, 1895-1012, Uno 864, obrigado. Tráfego Salvador, boa tarde, a Chané 6254 para autorização e informação, Romeu. 54, bom dia. Informação Romeu, confere. Autorizado Rio de Janeiro, via Pêsulo 44, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Bidev. Aciona 515, correção, 5112, controle 119.35. Autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 160 graus, 7 nós. Alinha e decola, 10, boa noite, 64. Daniel Leda Bidev, aciona 5112 e chama 119.35, Oceaner 6254. Poxa, né? 6254. Treinamento correto, reporta quando pronto. Reportará. Salvador, bom dia. 3216, Lebrão. 3216, bom dia. Segue táxi lento de Alfa, mantente da Juliette, aguardando liberação do gate. Segue lento, aguardando. 3216. Poxa, né? 6213, bom dia. Teria um estimado para o pushback? Negativo, 6213. Gente. Paulo, Salvador, voo 2067, informação Romeu, no gate 10, boa tarde. Sete, bom dia, guarda o estetoscópio. Na sexta. A 3216, segue agora via Alfa, Juliette, portão 5, parte principal. drag via de 10 para 5, 32 no meio. Bom, 9A2 vai seguir tráfego 12 horas, 9 milhas, com 120 de tráfego que reduza para aproximação. Reduzindo. 067, Guarulhos, pronto, copia. Copia, voo 2067. Voo 2067, autorizado Guarulhos, via Brasil 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5114, controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, aprisionou 10, conforme plano, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, transponder 5114, controle 119, 35, voo 2067. Voo 2067, contagiamento correto no portão 10, pronto. Gente, 2067. Ai, gente, suba para nível de voo 350, você da PUCA. 350 na PUCA, Gona 864. O 962, desça para 2000 pés. Complete de aproximação, chame a torre, 98, decimal 95. 2000 pés, passando a torre, boa tarde. 70 graus, 612 de nós. É, de forma que está com o trem baixado e travado. VIP checado, autorizado pouso, pistão no zero. Boa tarde, 5941, na dupla pouso. Bom dia, torre, gol 1962. Está estabilizado de alerta, já 10. Ainda 2 milhas de turno. Gol 1962, ajuste 10, 12, reporta o externo, baixado travado. Certo. Para 2 e o pé da Azul 2771. 2771, não tem condições de reduzir a velocidade para 1909 mais? Ah, Fantinho, estando reduzindo, pode reduzir até 170, só que está meio lento a redução aqui, mas está reduzindo. Certo. Reduza para 990 nós, desça para 2000 pés, já sabe o intercepto localizador, reposta estabilizado no localizador. Gente, reduzindo para 190, o limite ao local vai reportar estabilizado. A visual prossegue, o porto aéreo 5941. Confie. A DA visual prosseguindo para pouso. Gente, o porto aéreo 5941, né? Negativo, quilo Quebec Serra, tô com mais uma aeronave que já passou o externo. Desça para nível de voo 050, quem negar o 90 no 2, reporte na proa de turno. Já está voando turno, 050, cara. Azul 2771, chame a torno no 8, decimal 95. 95, obrigado, boa. Salvador, é Azul 2771, estabilizado. Gente. A final normal, embaixo travado, gol 1962. Com 1962, autorizado pouso pistão 10, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado pistão 10, com 962. Salvador, é o Azul 2771. Azul 2771, ajuste 1012, reporte externo, baixado travado. Vai reportar, baixado travado, 2771. Quebec Serra, atenta à esteira de turbulência do Gol, está autorizado o decolar, pistão no 7, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Salvador, Chané 6254, puxa estacionamento na meia dúzia. 6254-62 autorizado, chama táxi. Tamaritaca. Azul 4-4-63, taponto táxi, cabelo 1 no meio, altura 2, adoro 1-2-2, autorizado, táxi, cliente, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 0-1-2, Mongol. E aí, de tempo de espera, 0-1-2, azul 4-4-63. ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Controle Salvador, bom dia. Boa tarde, agora o San 3290, tem que dar Romeu, passando 160 e descida 1950. San 3296, acena a identificação, autorizada após divisão voa ITAC, descer para nível de voo 050, QNH 1092. Ok, está apurando o ITAP da presente, a fim de evitar formações próximo ao mar. E deve ser no 050, então 3290. Gol 1864, chama Centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 2685-2545, gol 1864. Controle ali para passar o quilo que é da Serra. Papatango, Quilo, Quebec, Serra, prossiga. Eu colo da Auto 7, se possível, 2,500 direto do morro. 962, bom dia. Segue via Alfa, mantente da Juliette. Via Alfa, confirma antes da Juliette, 1962. 2,500. Gente, Quilo, Quebec, Serra. Autorizado 2,500 direto morro de São Paulo. Claro, senhora. Então, te considero autorização, reporta quando totalmente pronta. Vou reportar. Gol 1962, Alfa Juliette, portão 7, parte 1. Alfa Juliette, portão 7, 1962, parte 1. Salvador, Xenia 6254, agora completamente pronto. É 254, assim que o bonde da voo passar a retaguarda, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Positivo, após o voo, autorizado, Xenia 6254. Tá 3290. Segue tráfego 12 horas, 20 milhas. É um Papa Alfa, 4 milhas. Reduz a velocidade para 220 nós. Controle do Passaredo 2, 230, passa 175. Passaredo 2230, aciona a identificação. Após desvio, autorizado voar, toque, desça para nível de voo 080, que é legal, na 092. 080, CNH 1012, 2230, após desvio, autorizado para o edital. Norte, Salvador. Azul 2771, bom dia. Segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, fundo lá. Atente ao sinalizador. Taxi Alfa, Taxi Kilo e assento balizado. Azul 2771. Vindo para 220, rastreio 290. Controle ao 2230 para saber? Prossiga 2230. Para saber se ela tem condição de terminar para a gente, uso na cabeceira 17. Prossegue no ILS, está o externo, do externo a gente está sempre usando para o 17. Sente 2230. 2067 no 10, autorizado, chama táxi. Autorizado para o seu estacionamento, 2067. Confirma, foi o 6213? Afirmo. 6213, número 3 no setor, aguarde. Guarda. Padrão 01, prossiga. Azul 4463, eu falo os 36. Controle 199, decimal 35. Ah, 35, azul 4463, boa. Boa. Senta, ao Bravo 92 passar no sentido contrário, mantendo 2500 pés. 4.53 a boa, no solo meio de 54, alterna, Guarulhos. Oxão 6254, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Detalhe, só ponto de espera, 295 lá, 6254, obrigado. Vem, reporte estabilizado no localizador. Estará estabilizado, nada mais está, estabilizado 2.0. É possível, após o estabilizado, pousar na 17, de volta? Faz coordenação com a torre. Ao... Sale Alfa Tchau. O Adiano 0 não copiou o controle, mantenha no máximo 500 pés sobre a vertical de Simbra. Sente. 4463 está autorizado voar direto coral. Direto coral, 4463. Então, 3290, desça para 3 mil pés. NH1 no 0, 1 no 2. Descendo a 3 mil pés, ele me dá restrição de altitude, hein, sabe? Tá livre, então, 3290. Ok, descendo a 3 mil pés, NH1 no 0, 1 no 2. Controle, pode cancelar a informação do cara passado e pousa na 1 no 0, né? Gente, papai, Romeu, Charlie, Alfa, Charlie. Tá, está igual, cara passado. Confirme, Itália Alfa Charlie. Itália Alfa Charlie já está visual, Fabi. Itália Alfa Charlie, rapaz, estabilizado no localizador. Estará no localizador, Itália Alfa Charlie. Itália 3290, reduz a velocidade para 2009, tráfego agora 12 milhas à sua frente. Sente reduzindo 2009, está 3290. Confirma a intenção do tráfego posterior. Pouso 1-0 ou 1-7? Tá, 3-0-9-0, tráfego que na pousada na pista 1-0. Tá, perfeito. 1-0-6-2-5-4. Qual o estudo de cima, mantendo no máximo 500 pés? Tá, só deficiente. Só tem o guardião 0-1, visual para o local de pouso. Guardião 0-1, livre, depende para a coordenação. Obrigado. 3290, segue o tráfego 12 horas 11 milhas, vai segui-lo como número 2, desça para 2000 pés. Reposta estabilizado no localizador. Reduza a velocidade para 1990 nós, se tiver condições. Já está reduzindo 1990 nós. Número 2, aproximação, descendo 2000 pés. Autorizado elétrico, chega no 3290. Tartaredo 2230, está autorizado duna e descida para 4000 pés. NH permanece no 092. Duna desce para 4.012.22.300. Obrigado, 2067. Barra Grande? Se o Quebec Serra copiou o controle? Aparte. Bem, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Charlie, Alfa, Charlie, chame a torre no 8, decimal 9, 5. 18, 9, 3, 5, vou tirar a passagem? 18, 9, 5. 18, 9, 5, graças. Torre, Alfa, Papa Romeu, Charlie, Alfa, Charlie. Papa Romeu, Charlie, Alfa, Charlie, torre, prossiga. Na final da 1-0, baixa, travado. Prossegue no 0? Afirmativo, Charlie, Alfa, Charlie. Ok. Está livre, pouso autorizado, vento 180 graus, meia dúzia. Fachado copiou a torre? Afirmativo, pista livre, cara afastada. Qual é a informação? Os pais caíram de pista de helicóptero na outra pista? Afirmo, né? 1735. Afirmo, autorizo da presença, está numa base no final da 17? 6254, decolou aos 41, chama o controle, 1935. 1935, obrigado. O senhor está cancelando as regras de voo instrumentista? Relativo, cancela e pousa na 17, deve estar visual. Ok, cancelado aos 41, está presente no ciclo à esquerda para uma base pela direita da 17. É, ciclo à esquerda para a base da 17, cai da passagem. 4-0. Assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, coordena com a equipe de solo, chama a táxi. Sim, chamei no 4-0. A Alfa-Charlie está autorizada a injetar a base no final da 17? Afirmo, Charlie Alfa-Charlie, já avistado, livre pouso, pistão na 7, 180 graus, 059. Autorizado, pouso, Charlie Alfa-Charlie. Brasília, via Pesulu no 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5121, controle 119.35. Salvador 2-0, tem um campo a vista. 3-2-9-0, chame a torre no 8, decimal 9-5. 1-2-Salvador, boa tarde, 3-2-3-2-9-0. Passaredo 2-2-3-0, desce inicialmente até 3.000 pés. Desce 3.000 pés, 2-2-3-0. 2-9-0, estabilizado o lock da 1-0, tem um campo a vista. Tensão 3-2-9-0, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda autorização de fogo, na 1203, autorizado a linha decolar, o vento 180 graus, 0629. Decola, 2, Salvador, gol 2067, ponto espera, dando 0. Mantenha ponto de espera, 2067. Mantenha ponto de espera, 2067. Charlie Alfa Charlie, solo aos 44, confirma o pátio. Aerostar, isso?

Oi, é o Guardião 01. 01 ainda está na escuta do controle. Mantenha no 02 Hermes. Torre, é o Guardião 01. Guardião 01, torre, prossiga. Guardião 01, em Itapuã, a intenção é pousar direto no Pátio do Graça. Gente, o Guardião 01 está presente, está autorizado. Cruzamento do eixo da final Dona Zero, direto para a proa do Graia, reportando, agilizando. Agilizarei e reportará na curva do Graia. 3290 47, 219, desculpa. 219, boa tarde, 3290. Salvador, passarei do 2230, boa tarde. 2230, reporta o cancelamento das regras de voo. Na presente, cancela para a prestação 17. Tarde, segue via Alfa, mantém sua Juliette. Tarde, via Alfa, mantém sua Juliette. O Xanem é 254, chame o centro Recife, frequência 125.1, alternando 33.25. 1251, alternando 3325, 6254, uma boa tarde. Azul 4463, 9 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo no 80, chame o controle de frequência no 20, decimal 1. 20, obrigado. Tarde, via Alfa, mantém sua já livrou o eixo da 10. Jeito no visual, reporta no controlado, vento 180 graus, 079, guardião 01. Já no visual, com campo. Decolagem autorizada, 180 graus, 079. Decolagem autorizada, da 10, voo 2067. Externo, passarei 2230. Ok, passarei 2230, da presente, iniciando a curva pela esquerda, para baixo pela direita, da 17. Iniciando 2230. 1 no meu pés, decola da 17. Primeira curva à direita, segue corredor axé. Aciona 01146. Controle 119.35, torre 118.95. Juliette, Papa Romeu, cotejamento correto, confirma o pátio do B? Quente no pátio 4, para acionamento táxi, chame torre 118 decimal 95, Juliette, Papa Romeu, bom voo. 49, chama o controle 119 decimal 35. 1935, 2067. Astra direita 17, baixou e travou 2230. Revistado, livre pouso 17, o vento 1970 graus com 79. Passaria 2230. Pouso autorizado 2230. Bem, Índia, ponto espera 1895, 3283, obrigado, boa tarde. Tão 3290, assim que o Airbus da companhia inicial táxi, de Juliette, porta 1. Roberto, Banco, Taxi, Juliette, porta 1, Brasil, 2, 2, 3. Trato Salvador, gol 1867. Gol 1867, bom dia, inclamação em curso da Romeu, aguarda a gente cópia, preparar, bom, elefa. Confirma a série com o gol 1867. Arbor, após, elefa. Bora, elefa, sim. Autorizado 2067. Voando lido, gol 2067. Espera, próximo, tá 3, 2. Não, não, desculpa. 962, 13. 3213. Informe desvio ao centro e solicite ao mesmo agora, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 125, 133, 25. Busca na 62, 13. Falou de Salvador, tá 3230. 2230, bom dia. Sede Lima, pátio principal, remota 12. Lima para 12222, obrigado. Começa na identificação autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH 10012. Autorizado ITAP inicialmente, mas 356. Salvador, acionar avião 40, decolou, crescida a Pucar. Passa 2, 300. Decolagem, suba para nível de voo 350, sai da Puca. Puca 350, quanto unidade de Guaracaju? 2, Gemo 6140. Gemo. Gero 89, boa tarde, número 2 para cópia, prepara Dael, Leda Bidev. Autorizado decolado, estamos a... Decolagem da 1140, vou direto a Aracaju. Aracaju, obrigado, 1140. Douro 867, copia?